dias que me sinto um discípulo naquele barco em meio ao temporal. As ondas são maiores que a minha fé, e sem saber pra onde ir, eu fico ali. Eu posso ver o medo em outras caras. Naquele barco todos passam mal. Não há quem tenha força tal que pare ou que devolva o rumo àquela nau. Mas um de nós se lembra e acorda o mestre, que estava todo tempo ali também, e ordena calma as águas, aumenta-nos a fé, para não mais esquecermos que ele está ali. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater. Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater. Jesus está comigo, eu vou vencer. Assim são nossas vidas hoje em dia, nos vales tão profundos onde a dor, angústias, medos, traumas e decepções se mostram prontos a nos abater. Aí é só lembrar do nosso Mestre. Jesus estava lá e está aqui também. Ordena paz pra alma, aumenta-nos a fé, restaura nossas vidas, pois está aqui. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater. Jesus está comigo. Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo.